Bem-vindos a mais um Advanced Pod and Cast, o podcast mais escola velha da Terceira Terra. E hoje a pedidos, voltando Uzi Jr. e Paladino Sam para debater e conversar um pouco sobre aquele mundo meio sombrio de Vampira Máscara. Tudo bem, Uzi? Tudo bem, Paladino. Eu só faço uma pergunta. A pedidos de quem? Opa, de todo mundo, cara. Vamos lá falar sobre um pouco de vampiro e, por que não, sobre lobisomem, né? Que são os inimigos principais dos vampiros. Ou não, né? É, ou vamos tentar colocar tudo junto no mesmo balaio, porque afinal de contas, depois dessa moda de crepúsculo, virou tudo uma coisa só, né? Espero que não, cara. Mas, começando assim, logo do comecinho, logo de cara, me conta, quando é que a rosa parou na tua mão? Quando é que a rosa parou na minha mão? Isso vai ficar estranho. Ó, vamos fazer o seguinte? Da outra vez, quem começou fui eu. Então, dessa vez, quem começa é você. Começa falando como é que você conheceu o vampiro A Máscara, como você conheceu e sua experiência com esse sistema aí, que foi o primeiro de muitos e muitos RPGistas aí. Então, vamos lá. No meu caso, foi lá nos idos de 96, se a conta não estiver errada, quando eu tinha meros 14 aninhos, né? A cagada toda começou porque um amigo meu resolveu me emprestar Senhor dos Anéis pra ler, porque dizia ele que ele tinha um negócio muito legal pra mostrar depois, que era o famigerado RPG. Famigerado porque tem um monte de gente que odeia até hoje, né, cara? Querem a nossa caveira, mas tudo bem. E aí? Nossos pais, por exemplo. Principalmente, né, quando vem aquela conta de R$80, R$90, R$120. E aí, num belo dia, ele aparece com um livro capa verde, com uma rosa no meio, escrito Vampira Máscara, numas letras muito bonitinhas. Abri, folheei. Por sinal, bateu ali na parte do Ravenous, deu uma lida rápida naquilo. Adorei, olhei pra ele com aquele olhar meio pidão de cachorro depois de comer uma bisteca. E a resposta pro vamos jogar foi sim, claro, né? E aí começamos a jogar, cara. Pra quem estiver ouvindo, eu recomendo. Vampiro, jogar na adolescência, esteja preparado, tá? Porque ou você descamba pro lado de intriga, ou você descamba pro lado porradeiro da coisa. É complicado, é muito complicado, porque você sabe, né? Tem grupo mais intrigante e tem grupo mais de briga. No meu caso, o meu grupo sempre foi voltado para as intrigas. E digo mais, apesar da gente ter começado com o sistema da terceira edição, jogamos também a segunda só para ver qual era a diferença da mecânica. Só isso. E você, Uzi, tem alguma lembrança assim boa e bonitinha sobre vampiro ou é meio soturna? Então, na verdade, olha só, eu conheci o vampiro através do lobisomem. A gente jogava lobisomem, eu comecei jogando Storyteller pelo lobisomem, uhum. E através do lobisomem é que a gente veio, eu vim conhecer o vampiro. E alguns mestres que preferiam só mestrar vampiro. Mas a maioria, assim, dos meus mestres, dos meus narradores, só gostavam mesmo de lobisomem. Então, assim, a minha experiência com o vampiro, ela é curta, mas foi intensa. Porque as histórias que foram criadas com vampiros foram muito boas, assim. Mas a maioria porradeira. Não adianta. Porque o pessoal que jogava, primeiro, jogava lobisomem. Não adianta falar que lobisomem tem muita intriga. O cara que fala que lobisomem não tem intriga e não tem... Roleplay. O lobisomem tem intriga, tem relação entre clã e tem briga entre eles, intriga entre eles, por conta das tribos e por conta das diferenças entre as raças deles mesmos, né? O que eu quero dizer com isso é o seguinte, a gente tinha muita veia de porradeiro, né, mas sabia fazer uma intriga também. Então a gente acabou exportando isso pro Vampiro A Máscara. A gente até tinha uma intriga, mas não adiantava. A sessão parecia que tinha graça, né? Começava quando começava a porrada. pelo menos pra gente, né? E aí, é claro, né? São raros os clãs que não tem um poder que é útil na porradaria. É. A maioria tem, inclusive, a que você mesmo falou que começou o Ravnos. Pois, né? Eu diria que o menos viável pra bater é Malkaviano, Ventru e morre por aí, eu acho. Olha, não sei não, hein? Ventru, ele aguenta muita porrada. É, não. É esse que é o problema. Você tá do lado errado do soco, né? Você tá no lado que tá recebendo. É, mas é igual o Rock Balboa, né? O Rock Balboa aguentava muita porrada até o cara cansar. Aí ele começava. Então eu acho que o Ventru, ele é meio por aí. Ele aguenta muito onde ele pode conseguir escapar de situações, né? E pra bater você também tem que aguentar. Não adianta você só bater e não saber e não conseguir receber também as pancadas e que você não vai durar também. E Malkaviano depende da edição, né? Na segunda edição, ele tinha dominação. Ele tinha dominação, isso mesmo. E na terceira já é aquela apelação daquele poder deles. A demência. Demência. Demência. Demência. Demência. Demência. Demência. Um nome muito funcional para aquilo, viu? Eu adorava, você falou que adorava o Ravnos, eu adorava Malkaviano. Parece que a grande parte dos jogadores gostava de Malkaviano, né? Mas por quê? Porque o cara jogava com Malkaviano e dava uma de louco à toa, né? Eu já tentava fazer uma coisa diferente. É que na realidade o lance do Malkaviano, me desculpa o pessoal que joga D&D, lá vem a pedrada, mas tudo bem. Todo mundo que joga D&D adora jogar com Ladino porque pode ser caótico. A chance de você ser caótico no Vampira Máscara é o Malkaviano. Então é a tua forma de extrapolar, de ser uma válvula de escape. Quem gostava mais do drama, da interação, de passar horas e horas escrevendo um background sobre como você chegou àquela posição e tudo mais, jogava de Torreador, jogava de Nosferatu. Malkaviano é uma coisa que nas minhas mesas eu só liberava pra player que eu sabia que sabia interpretar. Porque eu detesto o vampiro bobão, entendeu? Não pode morrer. Na verdade, muita gente jogava com o Malkaviano pra ser engraçadinho, pra ser um engraçado, o crianção, uhum, né? E não tem nada disso. O Malkaviano é muito pelo contrário, né? O Malkaviano, ele é como se fosse o Coringa do Batman Cavaleiro das Trevas. Ou o Hannibal Lecter, de preferência. Também. Também. Sobre as diferenças, né, do Malkaviano, entre o próprio Malkaviano da segunda e da terceira edição. Com a mudança, né, do sistema, parece que a dominação, eles criaram, né, a demência para ficar mais condizente, né, do que ter dominação. Parece que dominação não ficava muito, muito condizente com o clã. E na demência, que era uma disciplina completamente nova, que as pessoas, muitas pessoas não entendiam aquela disciplina, deu um leque completamente diferente pro Malkaviano, né? Pois é, e na realidade, assim, a desculpa que foi dada no livro do clã Malkaviano foi a seguinte: a disciplina original, tanto é que para quem tem o Dark Ages ou Idade das Trevas, como foi traduzido, demência sempre foi a disciplina original dos Malkavianos. Mas aí inventaram essa putaria da máscara, essa palhaçada da camareira. Como você percebe, eu sou meio independente, né? Eu acho que você é meio sabá. Por que será, né? Mas aí eles inventaram a camareira. E a desculpa que tá lá é: se eu já sou Malkaviano, se eu já sou meio grotesco na palavra mental da coisa, eu não posso ter uma disciplina que seja tão assim fora daquilo que a camareira tá pregando, que é se vestir como um cordeirinho pra passar desapercebido. Então, os anciões dos Malkavianos pegaram e criaram uma parede que impedia a disciplina demência de ser usada e deixava só a dominação. Então, o antitribo de verdade é o Malkaviano que tá na camarilla. O Malkaviano que tá no sabá é o Malkaviano verdadeiro. E aí, o Malkaviano do sabá, um belo dia pra fazer aquelas brincadeiras que só o Malkaviano entende a graça, resolveu soltar a demência pra todo mundo. Quem tinha dominação perdeu e virou demência. E aí virou o que a gente conhece na terceira edição de Vampiro. É, mas na terceira edição você ainda podia escolher, não é? Se você queria dominação ou demência quando fazia o personagem, né? É, mas é mais ou menos como escolher entre um Fusca e uma Ferrari, né, cara? Não tinha graça. Já que a gente tá falando tanto sobre segunda e terceira edição, vamos fazer aí uma comparação entre os sistemas? Tranquilo. Bom, o que eu acho da segunda edição? Fraquinha e tendenciosa. Eles queriam pegar essa galera que joga D&D e roubar pra eles. Tanto é que, pra quem lembra da segunda edição, a segunda edição vinha com uma possibilidade meio pequena de clãs pra você jogar. Eles recomendavam muito que você só jogasse com a Camarilla, porque você sabe, né? Jogo politicamente correto é sempre no começo, né? Até fazer a fama, depois descamba. E outra coisa que estava meio estranha na segunda edição é que meio que tinha um livro do mestre e um livro do jogador. Eles não sabiam muito bem onde eles queriam chegar. Tanto é que eu lembro de uma das regras que eu achava mais bizarra, que se você fosse vampiro e se drogasse injetando alguma coisa ou fumando alguma coisa, você tinha os mesmos efeitos que uma pessoa mortal. Consertaram essa besteira na terceira edição quando colocaram que pra ter qualquer efeito de qualquer coisa no teu corpo vampírico, só vai acontecer quando você ingerir o sangue do mortal. Então, digamos que a segunda edição o vampiro ainda não era bem vampiro. Eles não sabiam o que eles queriam. Eles acertaram na terceira. Agora, a primeira edição eu nunca nem vi nem ouvi falar, cara. Até porque o vampiro em si, o sangue dele não corre, né? O sangue dele não circula, ele é uma esponja, né? Então ele só ativa quando ele faz o sangue correr, né? Então realmente não tinha sentido mesmo, né? Ele se dá uma injeção aí e sofreu o efeito. E ficar local. Particularmente, eu nunca tive uma distinção muito clara de segunda edição ou terceira edição. Até porque eu não joguei tanto vampiro. Então, eu creio que eu joguei mais a terceira edição, tá? Sendo que eu conheci algumas coisas de segunda edição, como, por exemplo, essa alteração do Malkaviano, porque assim que eu comecei, eu usava a dominação, e depois, quando eu jogava com o Malkaviano, e depois eu comecei a depois eu percebi que tinha essa demência. E aí eu mudei, estudei um pouco a disciplina e o narrador permitiu que eu alterasse essa disciplina, né? Mas sinceramente eu não conheço tanto assim pra falar sobre quais as diferenças entre as edições, né? E falando de disciplina e tudo mais, o que você acha que é o ponto forte do sistema Mundo das Trevas como um todo? Porque basicamente é a mesma coisa hoje em dia, né? Hoje em dia não, melhor, antigamente, porque hoje em dia tá bem diferente. Sim, sim. Olha, o sistema de dificuldade dele era o que eu apreciava mais. Quando você poderia. O narrador alterava a dificuldade conforme ele desejava e a situação solicitasse, né? E é um sistema que ele se mostrou como saiu depois o Dark Ages, né? Lobisomem Wild West, ele se mostrou bem genérico, ele se mostrou um sistema bem genérico, apesar dele não ser taxado, ele não se taxar como um sistema genérico, e sim como um sistema de horror gótico, né? Um horror pessoal, ele é bem genérico. Você vê, se você quiser jogar Supers, existe o Exalted. Existem os futuristas, se você quiser jogar uma coisa meio futurista, não é difícil de adaptar. E existe o Dark Ages, que só não existe o de fantasia medieval mesmo, que eu acho que o Exalted também pega um pouco desse lado aí, mas eu acho que o Dark Ages cumpre bem a função de uma coisa medieval. Eu gosto do sistema como um todo, do Storyteller. Eu acho ele simples. Né? Apesar de muita gente falar que achar complicado, não, eu acho ele bem simples e ele tem saída para muita coisa, né? O que eu vejo de mais interessante no sistema, não sei se você sofria disso também, é a tentação de encher a planilha de bolinha, né, cara? Você olha para aquilo, você tem uma só bolinha e você quer porque quer subir para duas, para três, para quatro e vai indo, né? É, realmente assim, foi, que eu tenha conhecimento, que eu conheci, né, que eu tenha visto, este foi o primeiro sistema a usar as bolinhas, que é muito mais intuitivo, né? Você olhava para uma ficha, você sabia, você não precisava nem ler direito a ficha. Você olhava a configuração das, a distribuição dos atributos das perícias, você já sabia se aquele cara era mais mental, era mais social, ou se as perícias deles eram mais físicas, né, ou se eram conhecimentos. Eu achava isso bem legal também. E claro, as pessoas costumavam esquecer a regrinha de que você só poderia ter um ou dois, duas perícias de valor 5 na sua ficha. Porque valor 5 representa o grau máximo de treino, de treinamento de uma pessoa, né? E muita gente esquecia isso. Não. Não levava em conta. O problema era você ser de 13ª geração e ter 3 ou 4 bolinhas 5 na tua perícia. É, eu sei muito bem disso porque a gente jogava lobisomem, né? Então, é claro que todo mundo tinha briga 5, esquiva 5, arma branca 5... E você sabe que assim, uma vez o D3, né, o Douglas do D3 System, ele veio aqui na minha cidade e deu uma palestra falando sobre live action, né? E aí ele deu um exemplo pra gente, ele falou, o cara que é campeão olímpico em arco e flecha, em arqueirismo, ele treina 8 horas por dia, todos os dias, para só no domingo, talvez um sábado ou outro, e ele tem 5 de arqueirismo. Ou seja, para o cara chegar no 5 de arqueirismo, tá, dependendo da edição que você está jogando, se é o Dark Ages, que você tem arqueirismo, mas pode transportar isso para armas de fogo também, né? Para você ter 5, você precisa treinar todo dia 8 horas por dia. Você não chega a ter 5 em uma habilidade, em uma perícia, simplesmente no dia a dia. O que não te dá tempo pra intriga, né? É, você tem que treinar. É, exatamente. O que você não vai sair se aventurando. Você vai se aventurar de final de semana. Vai ter o seu príncipe vai te exigir só de final de semana pra você ter 5. Então as pessoas não levam isso em conta. É, eu acho que isso é uma desvantagem do sistema, é permitir que as pessoas façam super-humanos assim quando você não precisa, na verdade, né? Quando a campanha, né, ou a crônica não requer super-humanos, se o mestre não ficar em cima, sai umas apelações tem outra assim, coisa também. Absurdas. Né? Essa apelação, o mestre conivia também, porque afinal de contas, ele criava os seus poderosos por trás também. Nunca vi um NPC que não tivesse pelo menos uma bolinha 6 em alguma coisa. E era tudo o quê? 10ª geração? 9ª, no máximo. É complicado. A ideia da bolinha tinha que ser usada com muita parcimônia, não podia ser simplesmente assim na louca. O pessoal tinha que saber como filtrar, como barrar. Quem era de 13ª geração deveria ter no máximo 3 bolinhas. 10ª geração já podia ter umas 4 e por aí vai. Dava pra dar uma manipulada. Mas isso é aquele acordo, como sempre, de cavaleiros, mestres e jogadores, né? É, tem que ter esse acordo. Todo mundo na mesa tem que saber que tipo de campanha vai estar sendo jogada. Eu falo campanha porque eu sou um DDista, né? Mas é crônica, na verdade. Então, toda a crônica, muitos narradores, para manter o mistério, para manter o clima de horror, o clima de intriga, eles se negam a dar qualquer tipo de informação aos jogadores. Mas eu acho que esse tipo de informação sobre como vai ser, qual é o estilo da crônica, isso tem que ser passado. Porque o que mais acontece é jogador novato com brujá, com força 5, vigor 5, briga 5, sabe? Coisa que é difícil, né? Às vezes quebra um pouco o clima de tensão da coisa, porque o brujá vai lá e soca alguém. E o mais broxante é se não tiver ninguém pra socar, né? Ele soca uma parede. E já que você entrou na diferença de cada clã, me conta aí, quem você amava e quem você odiava no Vampiro? Bom, Eu adorava os Malkavianos, gostava bastante. Aliás, tem umas boas histórias com dois Malkavianos meus que eu fiz, que eram, sim, eram muito engraçados mesmo. Engraçados no total, né? Assim, a doença deles acabou se tornando uma coisa engraçada porque os outros não sabiam como lidar com ela. Né? Mas já, mais pra frente eu falo. É, gostava do historiador, porque é uma... as pessoas acham que eles são apenas e tão somente cultuadores da beleza, mas mais do que isso, eles são hedonistas. Eles procuram o prazer de qualquer forma. Então, isso pode ser muito bizarro, cara. Isso tem umas bizarrices que você pode ser considerado, assim, só, apenas para maiores, assim. Tem campanha que, dependendo da fixação do toreador, que fica um pouco desconfortável para os outros jogadores. Então, tem que ter um cuidado, porque é um clã bastante vasto, assim. E esses dois eu tinha o livro dos clãs e devorei, assim, achava muito bom a questão das arpias dos toreadores, que eram aqueles vampiros que disseminavam a intriga e a fofoca entre o meio e poderiam retirar um príncipe de uma cidade se eles não fossem com a cara. Era muito legal. E agora, quem eu não gostava... Olha, pelos jogadores, tá? Não é nem pelo clã. É pelos jogadores que interpretavam geralmente esse tipo de clã. Os Tremeres, porque os jogadores eram muitos, assim, queriam se achar muito, sabe? Queriam ser melhores que os outros, queriam ser jogarem sozinhos, né? Todo mundo, olha, vamos... nós temos uma missão, temos que ir para aquela cidade. Não, eu vou para minha capela. Não, cara, mas a gente tem que ir lá, porque não sei o que tá correndo. Isso não me diz respeito. Ah, porra, você não quer jogar, então vai pra casa, né? Você não veio jogar RPG, você veio fazer o que aqui? Comer salgadinho? É, veio aqui tomar nossa Coca-Cola, pô. E o resto, assim, dependia muito, não, né? De quem interpretava. Tinha um amigo meu que só interpretava Bruhá. Até quando ele fazia um Ventru, ele se portava como Bruhá. Ele era no Bruhá, assim. Em ó. A gente, pô, muda, cara. A gente falava pra ele, muda de clã, faz outra coisa. Tá bom, vou fazer um Ravnus. Aí ele fazia um Ravnus e se portava com o Bruhá. Igualzinho, não tinha nada. Ele queria pegar da porrada, tudo. E também já joguei com o Ravnus, que eu gostei bastante de jogar com o Ravnus. Ele tinha até uma amante, esse Ravnus, que era um Changeling. Uma Changeling, bom, né? Era bem legal. Vamos lá por ordem, né? Do Sabá, sempre paguei muito pau para os La Sombra. Achei os La Sombra um dos clãs maléficos, malvados, mais bem elaborados. Porque, afinal de contas, se você for resumir o La Sombra, ele é aquele irmão mais novo que tá puto com o mais velho, que no caso é o Ventru, e quer foder a vida do desgraçado de qualquer jeito. É muito legal isso daí no La Sombra. Você saber que você tem poder, que você tem capacidade, mas que sempre vai ter alguém melhor do que você. Isso eu acho muito bom. Dos independentes, adoro o Ravnos, foi aquela paixão à primeira vista. E outra coisa bacana do Ravnos é o fato de você usar ilusão, você mexer com a cabeça da pessoa. Você não é necessariamente agressivo. Tanto é que eu tenho uma cena num jogo com um personagem meu que era Ravnos. Foi na época que lançou o Batman, o primeiro, né? E a galera tava assim, né? A gente tava no cemitério e tudo mais. E eu geralmente colocava ou muito pouco em quimerismo ou nada. Eu gostava de usar as outras disciplinas. E a descrição do narrador. Você vê um monte de bolinha vermelha circulando no teu corpo. Eu falei, bom, como sarampo eu não tenho, provavelmente alguém tem alguma arma apontando pra mim, né? Aí ele, o que você faz? O que eu faço? Não tem problema, eu abro a boca e parece que tá fazendo um barulho. Aí ele, barulho do quê? Aquele barulho ultrassônico que só o morcego consegue perceber. Comecei a fazer um monte de morcego rodopiar ao redor, os caras começaram a disparar, mataram os morcegos e tudo pronto. Me livrei dos tiros. Muito bom. Ou seja, animalismo bem usado dá pra fazer muita coisa. E, claro, Não vou deixar assim de ser puxa-saco, tá? Da Camarilla, o esquema é jogar com Ventru. Porque Ventru, se você souber usar, você não precisa de dominação para ser um bom Ventru. Você precisa ter lábia. Taca tudo em lábia, passa o migué em todo mundo. Seja literalmente puxa-saco e o príncipe vai abrir as pernas para você. Ventru é o que há na Camarilla. É verdade. Você falou de La Sombra, e eu me lembrei aqui de uma aventura que eu joguei em Dark Ages, quando os La Sombra, quando não existia Camarilla ainda, uhum. E os La Sombra eram aceitados, assim, né? Eram aceitos pelos outros vampiros, apesar deles já terem aí a sua parcela de Sabá, né? Uhum. Já estarem já se encaminhando para o Sabá. E os La Sombra, eu sinceramente não sei na segunda e terceira edição, mas eu sei que no Dark Ages eles eram muito ligados com a igreja. Uhum. E eu fiz um La Sombra uma vez, que ele não era padre nem nada, mas ele era aqueles senhores feudais que davam quase todas as suas terras para a igreja, sabe? Uhum. Então assim, a igreja e a população amavam o cara. Sabe, ele era um cavaleiro, tal, amavam o cara, mas ninguém comentava que sumiam certas jovens na calada da noite. Ninguém comentava porque todo mundo achava, suspeitava que eu tinha alguma coisa a ver com isso, mas como eu era muito bom para todo mundo deixava, melhor não falar nada para ele continuar a fazer as bondades que eu fazia, né? Isso é um roleplay bem feito, né, cara? Você não precisa de muita coisa pra fazer um vampiro bacana. Você só precisa saber usar o que você tem de bom. É, você tem que manipular o gado, literalmente. É. Pois é. Por isso que eu não gosto de Tremere. Porque Tremere é tudo traíra. Eu tenho um karma com trairagem, mas... Na outra, quieto. Você acha que o Yoshimo... Yoshimo era um Tremere, então. Era o Yoshimo. O Yoshimo era um Tremere. Não, mas é que assim, se você pegar bem a história do Tremere, o Tremere coloca o clã em primeiro lugar. Foda-se o resto das pessoas. Então o Tremere é um clã muito fechado pra você jogar. Ele é muito combado, você pode ter muitos poderes ignorantes com o Tremere. Você pode fazer coisas extremamente overpowers com o Tremere. Então, por exemplo, um Tremere solta fogo pelas mãos do nada... E o jogador achava isso daí super normal, porque fazia parte da disciplina, né? Tava ali, você podia usar. Só que se o mestre falava que você quebrava a máscara, ele não gostava, ele achava errado. Então, eu acho Tremere um clã muito fechado pra você poder jogar em mesa. Ele é lindo pra você ler, mas não deveria ser liberado, não. É, foi o que eu disse, né, cara? O problema até pode não ser tanto do clã, o problema é dos jogadores. Porque o jogador, ele começa a ter ele começa a se sentir tão poderoso por ele conseguir manipular o fogo e isso causar um pânico entre os outros Kainitas, que ele começa a se sentir mais poderoso, mais importante do que os outros, né? Até mesmo, esse rapaz que jogava com Tremere, ele falava assim: eu tô só interpretando meu personagem. Porra, mas não deixa a sua interpretação estragar o jogo de todo mundo, pois, né? É. Interprete seu personagem sem estragar o jogo dos outros. É, esse que era o problema de vampiro na realidade. Porque ele já dizia logo no começo, é um jogo de horror pessoal. Então, vampiro pra ser perfeito teria que ser um narrador e dois jogadores, três no máximo. Muita gente costumava dar merda, porque todo mundo queria ser estrela em vampiro, né? Todo mundo queria fazer intriga com todo mundo. Nossa, isso aí, eu já tive muitas aventuras com muitos jogadores, inclusive jogadores rotativos, uhum. Assim. O personagem continuava no jogo, mas o jogador daquele personagem já era outro. E um cara saía, entrava outro, falava, e o narrador falava: toma, pega esse daqui, ó, joga com esse cara. Então tinha hora que o cara era gente boa e colaborava com todo mundo, aí mudava o jogador, o cara era péssimo, não colaborava com ninguém, queria estragar a aventura, era uma droga, né? Ou seja, o cara era bipolar, né? Mas diz aí. Vamos falar sobre alguns episódios legais que você teve sobre vampiro, com os clãs que você mais gostava, tanto de jogo quanto de quando narrando. Eu, particularmente, nunca narrei vampiro. É, sempre joguei, mas narrar vampiro eu não gostava, não. Eu achava que tinha que lidar com muito estrelismo, como você mesmo disse, e eu sou um DM que eu não tolero muito essas coisas, não. Eu ia ser um péssimo narrador neste caso. Você nasceu pra D&D, né, cara? A minha base é D&D, né? A minha base é D&D. Tanto é que eu acabei de falar DM, né? Em vez de falar narrador. Assim, vamos lá. Memórias que eu tenho de vampiro, dos 14 anos até os 28 deste ano. A primeira coisa que eu lembro da minha primeira aventura de vampiro, que eu achei o máximo, foi um dia que o nosso narrador, né, falou assim pelo príncipe, que a gente deveria visitar uma boate para encontrar uma sombra. E a gente não fazia a menor ideia de como parecia uma sombra, de como cheirava uma sombra, do que seria uma sombra, né? Aí eu pedi para rolar um raciocínio básico para tentar, mais ocultismo, para tentar descobrir qual seria a fraqueza de clã ou alguma coisa que eu soubesse sobre o La Sombra. Tudo bem. Isso você era de que, eu de era, que clã? Eu era o Ravnos. Certo. É que eu sempre levei muito a sério aquele fato de que não necessariamente você sabe tudo sobre todo mundo. Claro. Então eu cobrava do mestre que ele me cobrasse a interpretação. Perfeito. E aí, numa rolagem boa de dados, ele me falou que eu sabia que La Sombra não refletia no espelho. Ok. O que eu fiz? Comprei um óculos especial, todo espelhado. Então, já que eu tava de óculos escuro, no meio da balada, completamente espelhado, se eu tropeçasse em alguém e eu não visse em quem eu tropecei, tchanã, achei lá a sombra. Só que, imagina, 5 moleques de 14 anos, uns de 13, andando pela balada, todo mundo de óculos, não sei o quê, e quem tropeça é justo o Bruhá. O Bruhá tropeça e começa a segurar uma sombra no meio da balada. O Gangrel, olhando pra cena, não pensa duas vezes, tira a 12 que ele tinha no... Meu Deus. No sobretudo, no meio da balada, e fuzila o La Sombra. De quem que era a balada? Do príncipe. Ou seja, a gente se fudeu. Não deu outra, viramos basicamente escravo do príncipe. E esse meu primeiro narrador, ele só tinha um defeito. Que ele ia muito pelas regras do livro. Então tudo que você ia tentar fazer tinha que rolar dado. Toda hora tinha que rolar dado. O que travava um pouco o jogo. Eu lembro de uma cena que meu irmão tentando dirigir um carro, andando a 110 km por hora numa linha reta, ele conseguiu bater porque ele tirou 3-1 no dado. Nossa, ele rodou numa reta. Nos únicos 3 dados que ele tinha de condução. Ele rodou numa reta. Como? Eu não faço a menor ideia, cara. Mas ele rodou. É uma bizarrice. Aí se me fez lembrar de como apareceu duas campanhas muito bacanas de vampiro quando eu mudei de cidade, que eu fui fazer faculdade no interior do Paraná, né? E aí eu conheci uma galera de filosofia que jogava Vampiro à Máscara. Que beleza! Não, pois é, era um lance literalmente muito pessoal. O mestre, cujo apelido é Coruja, ele realmente levava pro lado pessoal da coisa. Ele adorava intriga, porrada não tinha basicamente nenhuma. Nessa época eu tinha um torreador. E ele me deixou fazer uma bizarrice que eu aprendi com ele a nunca deixar nenhum jogador fazer. Meu torreador tinha três... Peraí. Opa. Você fala torreador? É, eu falo torreador por costume. Muita gente fala torreador. Ah, não, é porque eu falo toreador, de touro, sei lá. O certo seria toreador, mas sei lá. É que o meu personagem... É o costume de cada um, né? É que o meu personagem ele era meio afetado, então eu gostava de fazer essas vozinhas dele. Aham, uhum. Entendi. E o meu toreador barra torreador... tinha 3 germas de fogo, especialidade, espingarda, né? 12. O que que eu fazia com a 12? E que o mestre liberou, o narrador liberou, e que eu achei um absurdo ele liberar, mas tudo bem. Ele deixava usar rapidez na arma, porque diz a regra do vampiro que rapidez é no teu corpo, nunca em nenhuma arma, exceto arma branca, certo? Até porque a arma trava, né? Pois é. Só que a 12 é aquela coisa que você tem que recarregar e fazer o famoso dela, não é? A punheteira. Pois é, e quanto mais rápido você for na punheta, melhor, não é? É, mas é maior a chance de travar, esquentar o metal, sei lá. Bom, depende de cada narrador, né? Eu só sei que eu fuzilei um cara com uma 12 por causa disso, com um toreador. Claro que são as bizarrices que acontecem. E aí, depois disso, graças a uma pequena pichação que eu fiz numa carteira falando bem dos Ravenous, encontrei a minha mesa definitiva de vampiro, que tem até comunidade no Orkut sobre isso, chamado Crias da Gerena. Você pichou uma mesa escrevendo sobre vampiro e achou um grupo de jogadores. Pois é. É que na realidade, assim, eu tava meio entediado. Pra quem estiver ouvindo e já tiver feito alguma vez na vida engenharia, sabe como as aulas de cálculo são um saco. Então, eu tava meio distraído, olhando pro nada, tava chovendo, saudade de jogar RPG, e comecei a escrever um background pra um Ravenous, fiz um desenho, fui elogiando os Ravenous e lotei a carteira. Fui embora, no dia seguinte tinha uma mensagem sobre um Assamita. Pronto, matou. Eu encontrei o cara e a gente montou uma mesa. Você vê, cara, como é que é o destino, né? O cara sentou justamente na sua mesa sobre Ravenous e jogava de Assamita. E o pior é que quando a gente começou, quem tava mestrando era um calouro meu, o Carioca. E o Carioca, ele era um ótimo narrador, e ele adorava fazer intriga, só que ele deu azar numa coisa. Ele queria, porque queria, contar uma história, e a gente acabou meio que avacalhando sem querer. Por quê? Vamos lá, vamos por partes. A história dele se passava em São Paulo. E o grupo da história era eu, obviamente, como Ravenous, um camarada nosso, Serjão, como um gangrel russo, aquele Assamita que eu te comentei, que era o melhor Assamita que eu vi até hoje, porque ele era um Assamita anacrônico. Então toda hora que ele chegava perto de um caixa de supermercado, que ele chegava perto de um caixa de banco para tirar dinheiro, ele não sabia como funcionava. Muito ele tava, bom isso. Ele ficava com medo daquilo. Aí ele teve que inventar a história do anãozinho que morava dentro do caixa do banco, pra ele não ter medo do caixa do banco e aceitar o dinheiro, dos anões dentro do celular. Mas o que que é? Ele tava em torpor e acordou? Ele tava em torpor, pelo background dele ele tava em torpor, ele tinha brigado com um cara, acordou completamente tarde do torpor, né, acordou quase 4 séculos depois e tava perdidaço. Acordou em São Paulo. Acordou numa época que ele podia voltar a fazer Diabler, né? Pois é. Ou Diablerry, como dizem alguns torreadores. Pois é. E aí, além desses três, que já não teriam nada a ver um com o outro, né? Um Gangrel, um Ravenous e um Assamita, coloca pra pipocar a mesa um cara de Caetife, que só ele sabe porque ele queria jogar de Caetife, e uma menina jogando de Bruhá. Pensa no nível da mesa. Acabou a mesa do Carioca com a seguinte descrição. A gente conseguiu matar o príncipe, e não era o intuito da mesa dele, ele não queria que a gente fizesse isso. A gente conseguiu destruir São Paulo inteiro, fazer São Paulo cair e virar do Sabá. Aí São Paulo caiu. Como a gente tinha feito o Sabá dominar São Paulo, mas o Sabá também não gostava muito da gente, a gente resolveu fugir de São Paulo. E aí começa o meu período como um narrador de vampiro. Vocês entregaram São Paulo na mão do Sabá e eles falaram: obrigado, trouxas, saiam daqui. Basicamente isso, só que a gente fugiu de avião, né? Tem que fugir com estilo. Ah, melhor, né? Eu sempre fui a favor de qualquer narrador, por mais bizarro que pareça, fazer a história sobre a cidade onde ele mora, onde ele tá. Porque é o lugar que você conhece mais. Não adianta nada se ser de São Paulo e querer fazer uma aventura sobre Nova York, se você não faz a menor ideia de que rua corta que rua e o que tem em cada lugar. Concordo. Não dá sabor. O lance, se você fizer na tua cidade onde você tá, você consegue um brilho no olhar dos jogadores quando andam com você pela cidade de falar: caralho, aquilo aconteceu naquele lugar e não sei o quê. É muito bom, é muito legal. Então, valorizo histórias feitas no lugar onde você tá. Essa é uma ótima dica para aventuras. Às vezes o cara mora numa cidadezinha, como São José do Rio Preto, por exemplo, que é onde eu moro. Os nossos narradores faziam sempre aqui em Rio Preto. Com modificações, com alterações, aquela by night, né? Rio Preto by night. Mas você conseguia, né? Não, eu vou pegar a rua tal, sentido, a avenida tal, porque eu sei que ali eu vou chegar num caixa rápido. Aí entrava aquela discussão, não, mas não tem mais. Não, mas naquela época tinha. Por exemplo, né? O narrador sempre fazia isso. Ah, ele entrou num prédio. Mas aquele prédio não tem mais. Virou escritórios. Não, não, mas naquela época era residencial ainda. Ah, então tá bom. Não pode. Não, e eu fiz um Maringá by Night, né? A ideia é de pegar a cidade onde eu tava, no interior do Paraná, e transformar numa cidade de verdade, cheia de vampiros. Só que o que aconteceu? O Carioca resolveu jogar com uma Tremere. Uma Tremere, isso mesmo que você ouviu. Só que não qualquer Tremere, uma Tremere do século XV, chamada Maria Antonieta, que meu tinha Deus. 10 anos de idade. Ai, entrevista com vampiro. Pois é, e aí a gente fechou o circo de bizarrice, né? Cada player com uma coisa mais diferente do que o outro. Tudo bem. Aquela velha máxima, se cercar vira zoológico, se cobrir vira circo. Pois é. E aí eu peguei e pensei na seguinte aventura. Eu, como narrador de vampiro, eu sempre fui bem dedicado. Em vez de ficar estudando pra faculdade, eu fazia aventura. Eu, afinal de contas, eu tinha o dia inteiro pra isso, né? Que RPGista não faz isso, né? Pois é, quem não larga qualquer coisa pelo RPG, né? Eu pegava, eu montava as aventuras numa timeline, que é o que eu recomendo pra todo mundo, sobre o que poderia acontecer, mas não se os jogadores fizerem alguma coisa, mas no lance da intriga. Então, a minha Maringá começou como uma camarila, como sempre tem que começar. Eles tinham que conseguir convencer a camarila a aceitar. E dentro da camarila tinha um certo Jack, que era um malcaviano. Aceitar eles, porque afinal de contas ia começar em 3, 4 sessões a correr o boato de que eles que tinham derrubado São Paulo. Ah, então peraí. Você pegou o grupo daquele mestre carioca. Aham. E você assumiu o posto de narrador e continuou a mesma crônica. É, basicamente, dei uma modificada só porque não pode fugir sem acarretar as consequências, né? Claro, mas com o mesmo com o mesmo grupo de jogadores, mesmos personagens. E esse mesmo... carioca foi para onde? Ele virou jogador? Ele virou a Maria Antonieta. Ah, que engraçado. Isso aqui é muito bom. Porque afinal de contas, se eu joguei com o Ravenous e fudi a mesa dele, né? Ele ia jogar com o Tremere e foder a minha, com toda certeza. Com certeza. É revanche, né, cara? Revanche. Isso acontecia muito. Pois é. E nessa camarila, que tinha que aceitar eles de uma forma ou de outra, eu coloquei muito mais intriga do que porrada. Eu coloquei um elemento que no final ia se revelar muito importante, que era o Jack, um suposto malcaviano. O Jack era o cara que era meio que o braço direito do príncipe. Que ficava passando missão, que ficava falando o que era pra fazer. Até que um belo dia o Jack resolve jogar eles meio que na mão do Sabá. Pro Sabá ajudar, ou se ajudar, a derrubar a camarila de Maringá. Porque Londrina, que é a cidade ao lado, já era Sabá. E aí é que entra... Eles ficaram com o cu na mão porque eles adoravam o Jack, confiavam no Jack. Tudo que acontecia era o Jack. E imagina você descobrir que o Jack é um traíra. O bicho ia pegar. Nossa senhora. Ia ficar punk, literalmente. Pois é. E o pior foi quando eles, numa hora, durante... Detalhe, essa campanha tem aproximadamente 3 anos, tá? Tô resumindo do resumo. Encurtando. Num determinado momento eles conseguem se livrar do Sabá, mas ainda fazer parte do Sabá, e sacanear o Sabá de uma forma que o Sabá não perceba que está sendo iludido. Porque eles queriam queimar o Jack com a camarela e sair fortalecido. Só que o Jack acabou mostrando que ele não era do Sabá, que ele era independente. Aí fodeu, aí a cabeça dele expirou de vez, porque afinal de contas era uma intriga em cima da outra. E o avesso que... do avesso, mas ele era malcaviano mesmo? Aí é que tá, no final de tudo, pra fechar a campanha, veio parar na minha mão um PDF. Aí é que tá, eu gosto de livro, eu acho o livro super legal, mas infelizmente alguns livros não são traduzidos e nunca serão, né? E veio parar na minha mão aquele livrinho básico chamado Gerena. Ah, sei. Aí eu pirei, eu falei, eu preciso colocar Gerena e fechar essa porra dessa campanha. Que tava muito legal, só que nesse meio tempo, entre tapearem o Sabá e decidirem o que, que o Jack era ou não, entraram mais 5 jogadores. Entrou. É. Mais 5? Uhum. No Você auge... ficou com uma mesa de 9? 9 jogadores? No auge da campanha eu tava com 12. Puta merda. Não, mas dava pra segurar. É, mas é aquilo. Eu perdi quase um ano de faculdade só montando história. É, me chame pra... Nunca vou te chamar pra ser o engenheiro elétrico da minha casa, eletrônico, sei lá do que você fez engenharia. Não, eu fiz e larguei a engenharia química e fui pra letras, né, cara? Porque afinal de contas eu gosto de contar história. Por isso que eu sou narrador. Ah, sim. E voltando então, o que que aconteceu? Entrou um La Sombra na época do Sabá, cujo apelido era Velho de Saia. Entrou um jogador de lobisomem, que queria, porque queria jogar com alguma coisa próxima a isso, então ele escolheu um Bruhá. Peraí, esse La Sombra Velho de Saia tem alguma coisa a ver com Hermes e Renato, é isso? Tem tudo a ver com Hermes e Renato. Você é um Velho de Saia? É mais ou menos dessa época. Tá bem, beleza. Como se não bastasse, entrou um outro moleque que a gente chamava de autista, porque ele nunca falava com ninguém, que fez um gangrel mudo, e ele passava a mesa inteira sentado olhando pra gente. Conheço o tipo. Aham. Entrou um corintiano, que resolveu jogar com um Nosferatu chamado Carlitos Teves. Ah não, cara, você não pode deixar essas coisas. Ah, eu tô não com pro cara fogo, ser corintiano e tal, mas porra, já avacalha demais, aí vira comédia. Não, eu deixava porque o cara era esporádico, então tava nem aí, tinha que aparecer. Bom, se bem que eu tô falando aqui não pode deixar e tal, mas lembrando pro pessoal aí, você joga a sua sessão do jeito que você quer, se você gosta, ela é um pouco mais divertida, comédia, não tem problema nenhum, ela tem que ser comédia. Se você gosta de uma coisa mais séria, é o que eu falei, você tem que chegar pros seus jogadores e falar, ó, nossa sessão ela é assim, ó, essas partes eu não gosto de brincadeira, vamos jogar sério. Tal, na hora do combate, onde é mais descontraído, a ação rola mais entre os dados, aí a gente pode brincar. Depende de cada sessão, né? Eu tô falando, só que eu particularmente, quando a mesa começa a ficar um pouco mais bizarra assim, eu acho que acaba fugindo um pouco do controle. Ah, mas tem uma coisa que eu acredito que é aquilo. Infelizmente, o vampiro, por ser muito horror pessoal, às vezes o neguinho pira, como eu vi acontecer numa mesa nossa. Eu tava lá empolgado, descrevendo a cena, e o cara, e bababá, bababá. Aí eu só virei e falei assim, e o cara tá atrás de vocês apontando com uma arma. E apontei com o dedão. Todos os jogadores olharam pra trás. Aí eu percebi que eu tinha que dar uns 5 minutos de descanso. A galera tá assim. Olha, eu tenho dois casos relativos a isso. Professora de um amigo meu, jogava vampiro, e... ela teve que fazer tratamento. Isso não é culpa do RPG, tá, gente? É culpa da pessoa que é bitolada mesmo. Ela, de tanto jogar vampiro, ela começou a dar aula vestida como o personagem dela, e ela falava como o personagem dela. Tá? Ela acabou enlouquecendo. É porque tudo tem um limite, né? Até mesmo o RPG, RPG demais também não... Nada que é demais faz bem. Mas levanta, vai tomar uma coca, vai dar uma mijada, ela, volta. Esse meu amigo disse que ela ficou completamente louca, assim. Ela vivia o personagem de vampiro dela 24 horas por dia. E isso não é culpa do narrador, é culpa da pessoa que é esquizofrênica. Exato. Mas tem que ter cuidado com esse tipo de pessoa. E um outro episódio que eu tenho um amigo que ele é um baita narrador de lobisomem. Ele é assim, é um dos melhores que eu já vi mesmo. É, ele consegue fazer aventuras inteiras, desculpa, episódios, crônicas, sessões inteiras, sem você se transformar em crinos, que é a forma guerreira, sem dar uma patada, sem dar um tiro, só na intriga, na politicagem entre as tribos, né? E ele é muito bom o narrador mesmo. Não é tão bom o jogador, mas narrador ele é muito bom. Ele começou a narrar e o irmão dele não joga tanto. O irmão dele, apesar de sair com todo mundo que é ligado ao RPG, sai com a gente e tal, mas não jogava muito. O irmão dele começou a jogar e uma certa noite ligou pra ele, na casa dele, falando que tinha uma matilha de roedores de osso seguindo ele. Porque ele tava subindo a rua e vinha subindo a rua também uns 5, 6 vira-lata, sabe? E o moleque encanou que era roedor de osso seguindo ele. Nessa hora a gente falou, cara, para um pouquinho, entendeu? Para de jogar, vai jogar bola, vai fazer outra coisa que você não tá preparado, não. Vai ver Faustão. Vai fazer outra coisa, cara. Não, mas é por isso que eu acho que o teor cômico às vezes dá uma aliviada, né? Não pode tender pro terror 100% puro. E por isso também que, só retomando aqui pra tentar fechar o Crias, que eu criei essa comunidade no Orkut chamada Crias da Gena, pra deixar os meus jogadores escrevendo sobre o que eles estavam vivendo, como uma forma deles de explorar melhor o background, e pra eu perceber o que eles queriam e como eles queriam. Eu acho que pra vampiro, você tem que usar todas as ferramentas que você tiver pra você ver aonde o teu jogador tá ou não tá se divertindo. E o Crias foi crescendo, até que um determinado momento, como o próprio nome já diz, né, Crias da Gerena, tinha que acontecer a Gerena. O que a gente descobriu? Que o suposto malcaviano Jack não era um malcaviano, mas sim um papai de antediluviano. O quê? O papai de antediluviano, segunda geração. Puta que pariu. Por que eu fiz isso? Porque o meu intuito era dar de bandeja pra eles um motivo pra eles lerem o livro Gerena, pra ver o que tinha de igual ou não. Tanto é que eles, no final, encontraram Caim, encontraram Abel, tiveram que convencer o Caim, durante a conversa com Abel. Outros que eram Bruhá e Gangrés resolveram dar um cacete na tecnocracia. E foi um momento no qual eu tive que rolar dado e eu fiquei muito triste. Porque lembra aquela Bruhá que eu te falei que não falava muito e era mais porradeira, a jogadora? Sei. O Gangrel resolveu subir com ela no avião da tecnocracia, aquele avião que ia jogar uma certa bombinha de luz solar mística num certo antediluviano Ravenous que acordou. Você lembra desse episódio? Lembro, o tempo do sangue fraco, não é? Pois é. Eu peguei o gancho daí. Então, eles subiram e a ideia era descer o cacete na tecnocracia. Qual foi a ideia da jogadora? Brilhante ideia dela. Ela falou, eu vou pegar a bomba e vou estourar a bomba. Eu, tá bom então, rola o dado. E ela estourou a bomba. Aonde? Dentro do próprio avião. Meu Deus! E aí morreram os dois jogadores. Já foram dois pro saco. É porque se matou o Ravenous, né? Imagina. Acontece uma geração, né? Sendo que pro Ravenous morrer, ele teve que tomar, acho que foi umas três dessa. Pois é, ainda bem que tinha mais aviões, né? É. O La Sombra, o velho de saia, resolveu ir caminhar no abismo pra tentar se safar da situação. Não deixei mole, não. Eu dei a opção pra ele. Você quer se unir ao abismo e conhecer todos os segredos ou você quer sair do outro lado? Ele me uniu, tá bom, game over, rasga a ficha e acabou. E contei pra ele o que ele descobriu. Simples assim. É, tem que dar tentação, né, cara? Tem que dar tentação. A Maria Antonieta morreu convencendo Caim, né? Um outro Gangrel acabou brigando e se tornando líder de uma matilha que foi descer o cacete na Wyrm. E cada um conseguiu ter o ápice, o momento estrela. Durante a aventura, né? Durante o jogo. E isso que é uma coisa bacana do Crias. Foram 2 anos e pouco literalmente desenvolvendo personagens, intriga atrás de intriga, e fechando, culminando com aquela coisa bem hollywoodiana, bem cheia de explosão pra tudo quanto é lado, dando um up pros jogadores. Tem uma frase de um jogador meu que eu sempre lembro, que a gente foi assistir o primeiro Jogos Mortais, não, minto, o segundo Jogos Mortais, e saindo de lá, o cara olhou pra mim e falou assim: Jogos Mortais me lembra as tuas mesas, porque você nunca sabe em quem confiar. Então, muito bom. É, você tem que saber equilibrar uma coisa, tem que colocar um pouquinho de aventura, um pouquinho de mistério, não pode monomatizar a coisa, né? Não pode deixar numa cor só. É, com certeza, se fica só um tipo, a minha aventura é... vou botar uma canelada aí. A minha sessão é porrada, só porrada, perde a graça. A minha sessão é intriga, só intriga, também perde a graça. Eu acho que você tem que... O narrador, a arte do narrador é saber mesclar isso de forma que o jogador sempre queira mais, né? É claro, e ainda mais quando você... Não sei se você já viu... A quantidade de mesas que tem de vampiro nos encontros internacionais e RPG Colos da Vida. E tem por quê? Porque o narrador sabe criar em one shot uma coisa com todos esses elementos em apenas uma hora, duas horas. Pra atrair mesmo, né? É, eu acho que em uma one shot a questão da intriga ela fica um pouco mais de lado. Porque uma intriga bem feita requer um certo tempo, né? Você tem que fazer uma aproximação dos jogadores, tem que fazer os jogadores se importarem tanto com os próprios personagens quanto os personagens dos outros jogadores. E também se importar ou odiar alguns NPCs, que foi o que você fez com o Jack, né? E a intriga aparece só quando tem o laço, o vínculo entre esses jogadores ou entre personagens. Se você não tiver vínculos, porque a intriga geralmente quando a gente fala intriga, a gente está falando em extorsão, em chantagem. Né? Isso só acontece se você tem alguma coisa para chantagear ou para extorquir. Geralmente uma coisa de valor emocional. Dificilmente vampiro dá valor para coisas materiais. Ele sabe que tudo aquilo vai passar e ele vai continuar. Então os laços deles são outros, né? Pois é. Mas uma forma de você fazer intriga em one shot, aí fica uma dica minha pro próximo RPG Com, para quem quiser usar. Eu fiz uma mesa no último encontro internacional, antes de virar RPG Com, chamada A Queda da Capela Tremer. Por quê? Peguei um momento histórico de vampiro que todo mundo conhece, aquela queda da Capela Tremer antitribo, e resolvi transformar como acontecendo em São Paulo. Então a intriga, claro, aqui entre aspas, era o jogador querer derrubar a capela se ele descobrisse que era para derrubar, ou ainda derrubar sem saber porque foi manipulado por alguém. Tanto é que durante o jogo, um único personagem tinha uma ficha onde dizia que ele sabia que a capela ia ser derrubada, o resto não. E esse tava fazendo intriga com os outros, sem eles perceberem. Dá pra encaixar, mas é com parcimônia, né? Com delicadeza. É. Eu tenho histórias de campanhas, né, de crônicas inteiras, assim, eu não tenho, porque eu, sinceramente, não joguei tanto uma campanha inteira, assim. Eu não consegui jogar uma... Como eu já disse que tinha jogadores... que revezavam, saíam, outros entravam, a gente não conseguiu uma constância para uma campanha inteira. Mas eu me lembro de alguns episódios, mas o que eu mais me lembro... Aliás, um episódio que eu quero comentar é um episódio que começou... Olha só, isso foi totalmente natural, tá? É isso que eu falo. Geralmente, quando eu falo sobre exemplos de uma boa aventura de vampiro, eu uso esse exemplo. Era uma narradora, ela nunca tinha narrado vampiro. Aliás, deixa eu só corrigir. Ela nunca tinha narrado RPG na vida dela. Ela nunca tinha narrado nada sem ser a história da vida dela, né? É, pra ela mesma, sei lá, no diário. E ela jogava, não com tanta frequência. E todos os caras que já eram narradores, que eram RPGistas experientes, foram ser os jogadores dela. Uhum. Então, ela só mestrou pra Macaco Velho. Narrou, no caso, né? Pra Macaco Velho. Todo mundo já sabia que dado rolava, quais eram as combinações de atributos, o que fazia, tudo. Então ela não precisou introduzir e tal, não precisou. Ela pegou direto na história. Pra você ter, eu era um malcaviano, que ele era fanático de guerra. E ele era fanático da Segunda Guerra. Ele achava que ele estava na guerra ainda. Então ele exigia ser tratado como general. E ele chamava os outros de soldado e perguntava de qual pelotão que o cara era, tal. Mas acabava assim, não... Ele era engraçado porque os outros não sabiam como lidar com isso, né? Então, às vezes, ele perguntava, qual é o seu posto, soldado? O cara, eu sou tenente. Não, você é muito novo pra ser tenente ainda. Aí falava esse tipo de coisa, assim, sabe? E entendia muito de arma e tal. Então, assim, ele era fanático de guerra. Tudo tinha a ver com guerra pra ele, né? A mesa ficou tão legal, porque os personagens acabaram criando intrigas, que ela começou... ela durou a madrugada inteira. A gente não notou isso. Quando a gente viu, tava amanhecendo, né? Uhum. Ela começou na mesa e deu 30, 40 minutos, ela... naturalmente virou um live action. Todo mundo abandonou as fichas sem perceber. Porque o que aconteceu? Um dos personagens chamou o outro num canto. Vem aqui que eu quero falar com você. Aí o outro, não, vou junto. Ah, não, você não vem. Porque... Não, tô usando... Ofuscação. Ofuscação. Como diria um outro colega meu que sempre jogava de Tremere, Obstinacration. Eu quero usar Obstinacration. Aí começou, peraí, você vai usar ofuscação? Não, então peraí, então eu tô usando sentidos aguçados. Aí começou. Bom, virou um live, automaticamente, onde a gente, sem saber que tava jogando live, começou a jogar, mas sem ter essa intenção de fazer um live. E cara, foi ótimo, assim. Eu não vou saber falar detalhes de como foi a aventura, né, de como foi a sessão, porque, coitada da narradora, a história dela ficou completamente para segundo plano, porque a gente começou a criar história entre a gente, né? Eu me aliei a um Nosferatu que ele achava que a única chance dele sobreviver seria se aliando a mim. Então a gente começou a fazer uma aliança, e um dos personagens que era o Tremere, ele era narrador já muito antigo, tal, e um dos NPCs desse narrador era um Tremere. Ele foi jogar, ele usou um personagem Tremere com o mesmo nome que esse Tremere NPC dele, com as mesmas habilidades e inclusive com o mesmo artefato. Eu não sei se chama artefato em vampiro. Pode ser também. Pode ser artefato, né? Que era um artefato de presença que ele usava. Bom, a gente armou pra cima dele e acabou matando ele. No meio do jogo. No meio não, no finalzinho do jogo. Eu e o Nosferatu armamos pra cima dele e a gente matou ele. Porque ele era traidor. Ele era espião. Ele tava dando informações para o inimigo. Viu? Eu falei, Tremere é todo traíra. exatamente. Não, quer dizer, isso foi o que o Nosferatu... fez o meu malcaviano acreditar, né? Então ele acabou morrendo. E aí o jogador, quando a gente foi jogar uma sessão dele narrando, apareceu esse Tremere. E a gente, não, ele já morreu. Não era ele. Era ele sim, a gente matou ele. A gente fez até que ele aceitou, tá bom. Meu NPC fodão morreu. Matamos o NPC do cara. Assim que ele vestiu a carapuça de jogador, a gente foi lá e matou ele. Foi muito engraçado isso. E outro personagem que eu lembro muito, que era outro malcaviano, apesar de eu ter jogado com Capadócio, ter gostado muito. Muito legal, né? Muito legal. Só que eu joguei, claro, Idade das Trevas, né? Com Capadócio, muito bom. Eu joguei já joguei bastante com a Sombra, que era esse que eu havia falado anteriormente. Mas esse... O que mais deu trabalho foi esse malcaviano. Por quê? Qual que era a doença dele? Ele Ele não achava, ele sabia, ele simplesmente sabia que tudo aquilo era um jogo de RPG. Ele sabia daquilo. Ele, não é aquele, ah, você acha que é um RPG? Não, não, ele sabia. Claro. Então assim, ele chegava pra algumas pessoas e falava, não, eu não quero conversar com você, que você é NPC. Eu só converso com personagem jogador. Tá daqui. Eu só jogo com personagem jogador. E o narrador, que era esse narrador que tinha o Tremere, ele não sabia o que fazer com esse personagem, porque assim, ele não usava o conhecimento dele de RPG para as outras coisas, mas ele simplesmente sabia, ele chegava nos outros personagens e falava, escuta, quantas bolinhas de força você tem? Porque eu tenho duas. E ficava falando esse tipo de coisa, sabe? Assim, do resto, ele não era nada assim. Eu não usava metagame, né? Mas o que então, você fez foi dar uma patada em quem não sabe interpretar, né? Exatamente. Tanto é que o narrador, para tentar solucionar, ele colocou um outro malcaviano com a mesma demência que a minha. Então olha, os dois só ficavam falando que aquilo era um RPG, que os caras não sabiam que estavam sendo controlados, vocês estão sendo manipulados. Tá vendo aquele gordo ali, ó? Aquele gordo tá manipulando. Você tá sentindo esse cheiro no ar? Isso aí é esfirra do Habib's, cara. Você não tá percebendo isso? E ficava nessa, cara. Mas assim, sem querer fazer piada com tudo, sabe? Ele simplesmente sabia que aquilo ali era um jogo de RPG e os caras não sabiam o que fazer com ele, assim. Era isso que eu achava mais interessante, né? Porque aí criava toda uma série de situações, né? Enquanto o cara vinha falar comigo e falava, olha, sua lábia não funcionou comigo. Ele começava a usar o nome das habilidades, assim, sabe, da ficha. Era muito engraçado. Bem legal. Você me fez lembrar de uma campanha minha de Dark Ages, que começou, né? As minhas campanhas sempre começam com carioca mestrando, né? Não sei o que acontece, que depois eu viro um narrador, mas tudo bem. Coitado dele. O carioca, ele começou uma de Dark Ages em Portugal. Quem era a NPC fodona dele? A Maria Antonieta. Sempre. Claro, tinha que estar lá, né? Tremere adora esse negócio de ser ressuscitado, mas tudo bem. E eu tinha acabado de comprar a R$5 apenas, porque eu comprei usado, o livro do Clã Ventru. E o livro do Clã Ventru, dando um monte de ideias bacanas sobre como usar um Ventru, o que fazer com um Ventru e blá blá blá. E eu resolvi usar um Ventru que tivesse só uma bolinha em dominação e duas em presença. Só. Eu fiz um 13ª geração, que é uma bizarrice se você for considerar no Dark Ages, e falei pro meu queridíssimo narrador que a única coisa que eu queria era recursos pelo menos 2 ou 3 só. Todo mundo fazendo aqueles caras combados, né, porque pode ter até 6 no Dark Ages, e eu com o meu armando o Ventru de 3 bolinhas apenas. Mas eu consegui dar um revés na mesa dele, que todo mundo que chegava na cidade de Portugal era em Porto, né? Todo mundo que chegava em Porto, eu vinha com um caderninho embaixo do braço, uma pena, e eu começava, quem é você? De onde você veio? Qual é a sua função nessa cidade? Por que você veio pra cá? Onde está a heráldica do seu clã? E blá, e blá, e blá. Até que o povo, eu tinha o controle de todo mundo, aparecendo no Nosferatu, sabia? Eu sabia quem estava morando aonde, quem tinha relacionamento com quem, por que que cada um estava relacionado e o que estava acontecendo. Não, mas isso pro narrador é um pesadelo, porque você encontra algum NPC numa taverna em Londres, por exemplo, e você pergunta pro... A pior pergunta que um narrador pode ouvir de um jogador é, como é que você chama, hein? Lá vai o narrador buscar um nome pro NPC, né? Não, mas a ideia era essa, porque o que eu queria era fazer o meu ventrozinho sair de um mero ventrozinho e chegar a Senescal. Pra quem não conhece, Senescal é o cara que basicamente cuida da cidade sem que o príncipe saiba. É quem resolve todas as cagadas e o príncipe só dá ordem. E eu consegui, eu virei Senescal. Só que claro que depois eu tive que virar narrador, né? Depois de você virar Senescal, você vira narrador. É o próximo passo, né? Não, e o bacana é que assim, eu virei narrador porque a mesa ainda tava com as suas 10, 12 pessoas e tava ficando punk, né? Porque Dark Ages não é que nem a Idade Moderna, que você pode mandar cada um pra um lugar e tudo mais. Dark Ages é mais pra dar medo mesmo. E aí, o Carioca voltou na pira de querer voltar a narrar. Eu também tava querendo narrar, porque eu já tinha bolado a história. E aí, em off, a gente conversou e falou assim, vamos fazer acontecer o início da Camarilla e o início do Sabá? Vamos. Então eu fui manipulando pessoas da mesa, em on mesmo, pra trazer pra uma outra mesa, que seria a minha. E aí ficou metade com o Carioca, que seria a Camarilla, e a metade comigo, que seria a Sabá. E a gente fez a queda. A verdadeira bacana. Queda. Muito bom. É como eu te falo, o vampiro, ele te dá muito background pra você fazer muitas mesas diferentes. Mas você tem que ler, né? Muito. Ah, então, você falou pra mim que você começou a ter essa ideia lendo o livro do clã de Ventru. Apesar de ser Dark Ages, né, muitas coisas se aplicam, né? Você lê muitos claro. Livros de romance, você lê muitos livros de clã, o que você acha deles? Cara, eu li todos os romances de clã disponíveis em PDF, né, pra descobrir como a Gerena ia começar. Fiquei muito chateado quando pararam de traduzir os romances de clã aqui pro Brasil. Mas uma coisa que eu sempre admirei no sistema Storyteller como um todo, a galera produz muita coisa pra você ler. E o bacana é que cada livro que você compra, ele tem só 5, 10, 12 páginas no começo, só contando uma história. E só aquela história já te serve como um gancho pra uma ideia de jogo, né? Por exemplo, eu peguei o Tempo do Sangue Fraco e criei o final do Crias da Gerena. Peguei a própria Gerena e coloquei elementos ali. O Storyteller, ele te dá muita base, né? Não é só um livro de regras. É, muita gente não sabe, ou não se atentou, mas o livro de vampiro, ele tem um metaplot, né? Ele tem um plot principal que ocorre desde contos na terceira edição, no próprio livro, quando ele trata sempre sobre o mesmo personagem, passando pelos diversos capítulos do livro, né, pelos mesmos personagens, até quando você vai ler certos livros de clã, isso continua no romance, né? Tem um plot principal que é do próprio vampiro. Então, que você falando pode, nesse né? tema aí de romance, você me fez lembrar de um episódio da minha vida que, infelizmente, eu passei muita vergonha por culpa dele. Como eu te falei, eu leio romances de clã e tudo mais. E estava na minha mão o livro do Setita, que tem o Sasha na capa, certo? Que Sasha? Aí é que tá. O Sasha é o Setita fodão do mundo das trevas. É um homem. E eu... Sabia não. Ah, pois é. E eu, lendo aquilo no refeitório da minha antiga faculdade, vem uma menina da minha turma, olha pra mim e pergunta, o que você tá lendo? Aí eu, tô lendo uma história sobre Sasha. Ela responde, a filha da Xuxa? Não sabia que você gostava. Meu Deus do céu. Então, o problema de vampiro é que você pode acabar virando fã da Xuxa também, hein, cara. É complicado. Sai pra lá. Ela tem pacto com demônio, não tem nada a ver com vampiro. Eu mesmo só li os livros do Malcaviano, que quem nunca leu o livro de clã, começa lendo o livro do Malcaviano. Você vai ter uma visão completamente diferente de vampiro se você tem um pouco de pé atrás. Eu mesmo, assim, não sou um fã número um do vampiro, porque eu tenho outro de preferência na linha Storyteller. Que o Paladino já sabe, mas depois eu falo. Só que, cara, você lê o livro dos Malcavianos, você vê a coisa por um outro ângulo. É muito bom. E também do Toreador, porque você desfaz uma imagem que você tem. Aliás, acho que todos, né? A maioria dos livros que você lê, livro de clã, ele serve para desfazer aquele mito que você mesmo cria, ou que os seus narradores criam a respeito de uma, de um clã, é, que eles deixam de ser aquela coisa básica e você se aprofunda naquilo. É muito bom, eu gosto muito de ler, não li todos, mas os que eu li eu gostei muito, é, tanto do Toreador, porque ele mostra como é a hierarquia do Toreador. Eles têm, parece que, uma sociedade paralela entre eles, que é muito legal de você vivenciar assim. Se o seu narrador leu e você leu também, é, com certeza o seu narrador vai dar uma outra visão pro seu personagem, é, em questão de missões, em questão de intriga, principalmente. Você vai ter muito mais medo de jogar com um narrador que leu o livro do Toreador. Pra quem ainda tem aquele resquício de D&D e gosta de caras certinhos ou voltados pra regra, pra defender um ideal, recomendo ler o livro do Clã Bruja, porque você vê como é ser fanático por uma ideia, né, cara? Como é enfiar uma ideia na cabeça e defender até as últimas consequências. E pra quem gosta de jogar com um paladino, nada melhor do que jogar com um Ventru, né, cara? Porque o Ventru é a creme de la creme dos vampiros. É aquela galera nobre, aquela galera que sabe se portar. Dos romances, oh, desculpa, dos livros de clã, um que serve muito pra quebrar estereótipo também é o do Nosferatu. O do Nosferatu, você consegue aprender o como é foda descer pro subterrâneo e querer sair vivo quando você vai conversar com o Nosferatu. Tem toda a ecologia de subterrâneo, como fazer literalmente uma casa no esgoto, como é a reunião de Nosferatu e por que Nosferatu, quando fala, você tem que obedecer e tem que ter medo do que ele está te vendendo de informação. Muito bacana, recomendo. É, tá aí um livro que eu gostaria de ler, do Nosferatu, sim. Então, Uzi, voltando aí para as tuas experiências com live action, que você comentou que você teve uma no improviso, literalmente. Você passou por mais algum live action? Viu algum live action acontecer? A maioria dos live actions que eu já joguei foram sobre vampiro, foram de vampiro. Eu joguei um outro live action de Falkenstein e um outro live action de mago. Inclusive, nesse de mago, eu era um vampiro. Eu era um vampiro. E, coincidentemente, não foi escolha minha. É, foi um... Eu era um malcaviano. Olha só. É, e, mas, assim, sobre os live actions que eu participei, a grande parte deles ocorriam quando o D3 vinha fazer evento aqui na cidade. A gente fazia o evento aqui em São José do Rio Preto e convidava ele para vir, que sempre veio na hora, topou na hora. Até porque depois do evento a gente ia lá e fechava um boteco, né? Ficava até ficava até fechar. Mas assim, é, ele que mestrava os live actions e era um cara, todos muito bons. Até que a gente aprendeu a fazer. E aí começamos a fazer alguns por nossa conta mesmo, que também ficaram bons. É, eu lembro de pontos positivos e negativos nesses live actions. Eu vou falar um ponto muito positivo, eu vou falar um ponto muito negativo, como você preparar um iniciante para jogar um live action, seja de vampiro, seja qualquer tipo, né? E algumas curiosidades. Eu, quando fui jogar o meu primeiro live action de vampiro, eu fui jogar de Giovanni. Giovanni. E eu fiz um contato com um cara que eu não sabia, mas ele era um lobisomem dentro do live action. Ele é infiltrado. Ele era um garou. E aí eu estava conversando com ele, trocando informações, né? E ele falou assim pra mim: eu não tenho medo de você. Eu falei: eu também não tenho medo de você. Que você pensa que você assusta alguém, não sei o quê. E começamos a conversar na camaradagem, né? Ele falou: porque eu sou um licantropo. Eu falei: como é que é? Eu sou um metamorfo, eu sou um garou. Falei, nossa, legal, nunca conheci um desse da sua raça e tal. Aí ele falou, é, e eu conheço muito de vocês, eu sei que vocês, vampiros, se dividem por clã. Qual clã que é o seu? Eu falei, olha, é, isso é uma coisa muito pessoal, é a mesma coisa que você perguntar a idade pra uma senhora, isso não se faz, você não pode perguntar esse tipo de coisa. Nisso, aparece nas minhas costas um novato jogando de assamita, gritando, Giovanni, vem aqui! Falei, filha da puta, cara, acabou com o meu roleplay, na hora. O jogador pediu tempo pra parar pra rir, cara. A gente, todo mundo riu. Aí eu fui lá, falei, narrador, ó, aconteceu isso, isso e isso. Ah, tudo bem, o que, que você quer fazer? O narrador falou, narrador, lembre-se, D3. O que, que você quer fazer? Uhum. Ah, eu não vou matar ele, né? Só vou dar um soco com potência no peito da sua puta. Olha, olha o nível. Aí, mas foi super, super divertido, assim. O bom é que, assim, o bom do live action é você pegar um narrador. Porque o narrador, um narrador preparado. Porque o narrador bem preparado de live action, ele sabe intervir na hora certa, ele sabe conduzir de uma forma que não vire uma batalha campal a coisa, porque ele te avisa, olha, você fazer isso, você vai ter consequências, etc e tal. Tá? Não que, nessa vez, né, como eu já jogo bastante tempo, eu sabia que eu não ia dar um tiro nele para acabar com o jogo dele, e eu andava armado, para acabar com o jogo do cara, sendo que ele fez aquilo como eu disse, ele era mirim, né? Ele era novato, ele fez na inocência. Pois é. Mas, porra, gritar, me chamar pelo nome do meu clã, cara, sendo que eu tava tentando negociar essa informação, foi foda. E mais ainda, o D3, ou um bom narrador, né, que citando ele nesse caso, ele faz um personagem de live action em que você tenha mais de um objetivo por sessão. Então você persegue vários objetivos. Se você não conseguir um, você pode conseguir outro. Isso é muito bom para quem for tentar mestrar um live action, você não colocar seu objetivo é tal, é X. Porque se o cara consegue aquele objetivo, ele fica sem ter que fazer o resto da sessão. Pois é. Só botar um entre aspas aqui, pra caso algum adolescente esteja ouvindo isso e a mãe apareça agora pelas costas dele, o Uzi não estava armado de verdade, tá, gente? É sempre um papelzinho escrito o nome da arma. Ninguém anda armado nessas coisas. É verdade, nesse caso era aqueles revólver de plástico que tinha um suco dentro, sabe? Tinha um suco de uva dentro. A gente tá falando de live action, claro. Eu não dei um soco com potência no cara, né? E principalmente porque ninguém tem potência nessa vida, né? Tem alguns socos que são potentes, né? Mas isso não significa muita coisa. Agora, um episódio lamentável, e isso também aconteceu numa sessão que o próprio D3 estava narrando, de uma outra época, que é o cuidado com os novatos. Porque o que aconteceu? Esse rapaz, ele era muito, assim, ele não sabia o que era RPG, e esse evento foi no Sesc. E então ele estava passando e viu aquele bando de gente reunido, conversando, gritando, correndo, dando risada, interagindo. E ele falou, o que é isso? Ah, é um live action que está para começar. Posso entrar? Aí, olhando pro narrador, o narrador falou, tá sobrando vaga, pode. Você sabe o que é? Não sei. Explicamos pra ele mais ou menos o que era. Tá bom. Só que aí o narrador deu pra ele um papel, assim, bem limitado. Foi o seguinte, olha, você é o guardião desse vaso aqui. Tinha um vaso, ninguém pode mexer. Seu papel é ficar na frente desse vaso e não deixar ninguém mexer. Tá bom. Nessa ocasião, eles me deram um malcaviano. Ele era um malcaviano que ele sabia de muita coisa, e isso acabou ferrando o cérebro dele, então ele era meio... ele tinha traços infantis, assim, sabe? Sim. Então, porque ele sabia de muita coisa. Então, mas era é daquele tipo. Por que você não disse antes? Porque ninguém me perguntou. Ele era esse tipo de personagem, né? E aí tinha um vaso bonito e tal, e aí o narrador falou, olha, aquele vaso te chama muita atenção. Eu fui lá ver. Na hora que eu fui encostar no vaso, Ah, que era um vaso de papelão e tal. Esse novato, sem saber jogar direito, ele me deu um tapa, cara, no braço. Mas um tapa forte. Com potência. Não, ele deu um tapa de verdade. Eu fiquei olhando pra ele assustado, eu falei, caraca. Eu falei, ô, ninguém te ensinou, não? Não, o que foi? Ninguém, não pode encostar aqui, não. Eu falei, cara, num live action, você nunca encosta em outra pessoa. Isso é uma regra que todo mundo sabe, é a regra básica, mas eu acho que, não sei se ele esqueceu, alguma coisa assim, mas ele me deu um tapa, e na hora me subiu na cabeça, só que eu ainda tive, assim, uma... Eu ainda tive tempo de raciocinar e pra não revidar, porque na hora, instintivamente, eu poderia, sabe, revidar na hora, moleque, porque foi muito, assim, sem noção, sabe? Em sistema de regras, você passou no teste de frenesi, né? Passei, cara, sinceramente, eu passei, porque... Era pra eu ter dado uma bolacha no cara. E você, que experiência de live action você tem? Você já jogou By Night? Já, eu fiz o primeiro By Night de Maringá com essa trupe minha e mais alguns convidados da faculdade. Não deu assim maravilhosamente certo, porque afinal de contas, naquela nossa época, o By Night, literalmente o Noite Adentro, era pra encher a cara, né? Então não rendeu muito. Nossa, isso é um mas problema. Mas foi bacana. Eu já... Só pra te cortar, depois eu vou até falar sobre o assunto, eu já tive também uma experiência no By Night Rio Preto que também não foi agradável. Mas conta. O bacana é que, assim, deu pra todo mundo reviver personagens que tinha gostado, fazer... A gente fez o quê? Umas duas sessões, se eu não me engano, no formato By Night mesmo. E Maringá, pra quem não conhece, é uma cidade muito quente, cara. Então imagina alguns vestidos de terno naquele puta calor, 30, 32 graus de noite. Era um absurdo. Mas tudo bem, foi bacana, foi gostosinho. Mas entre o live action e a mesa, eu acho que a mesa o pessoal se empolga mais pra fazer crescer. Porque o By Night acaba... às vezes, quebrando um pouco, porque você pode ficar só com aquele cara conversando a noite inteira e você pode acabar se sentindo um pouco inútil. A mesa não, a mesa ela dá um pouquinho mais de sabor no quesito possibilidades, né? O By Night é meio fechado, dependendo do narrador, é claro. Sim, sim. A minha única participação em um By Night, Rio Preto, ocorreu um grande problema porque o narrador... Os dois narradores, um eu não conhecia e o outro era meu amigo que tinha o Tremer, fodão e tal. Ele era narrador e jogador. Ele foi jogar e foi narrar também, né? E aí deu um problema assim, porque eles chamaram muita gente pra fazer o By Night e recolheram uma taxa de comes e bebes, né? Uhum. Então, eu fui, levei minha ex e levei a minha ex-cunhada junto e paguei para as três. Chegou na hora, não tinha personagem pra gente, né? Ah, acabaram seus personagens. Falei, mas escuta, eu paguei. Não, você fica aí olhando. Você pode beber, pode comer normal, você fica olhando. Aí, como a minha cunhada já não queria jogar, porque ela queria mais ver mesmo, eu acabei aceitando, a minha ex-cunhada não fazia questão, a minha ex também não fazia questão. Falei, não, tudo bem, então a gente fica aí só olhando e tal, e eu vou ensinando pra você eu vou mostrando pra você o que, que eles estão fazendo, quem é quem, tal, ó, ele tá usando tal coisa, né, porque tem aqueles símbolos, né, que a gente usa no live action, né. O polegar pra cima. Polegar pra cima, braço cruzado, tudo esse tipo de coisa, né, porque ela foi se interessando. Acontece que esse live action era em uma casa, um casarão, e era do parente do narrador, não esse esse cara que eu não conhecia. Uhum. E toda hora ele parava o jogo pra ficar gritando com alguém de que não podia encostar em tal coisa ou em outra coisa, sei lá. Não encosta na estante, não encosta não sei o quê, sendo que ninguém tava fazendo nada absurdo. Sabe, todo mundo tava... Uhum. Porque esse cara, ele se achava ele da elite, assim, né? Da elite do RPG, você já ouviu falar nisso, né? Aqueles caras que se acham mais RPGistas do que outros, né? E era esse tipo aí. O plot da aventura era pra eleger o príncipe de Rio Preto, né? Ele era Ventru e esse outro narrador era o Tremere, que os dois estavam concorrendo, né? Aí, Aí, o que acontece? Chegou uma certa hora que ele passou pela gente com a mão levantada, com a palma pra cima, né? Com a palma pra frente, que é sinal de presença, né? E ele passou pra gente, pela gente. E eu e as duas lá estavam conversando, falando sobre o jogo, etc. Ele parou e voltou e falou assim: escuta, quando eu tô usando isso aqui, vocês têm que olhar pra mim. Falei: amigão, você mesmo falou que eu não tô no jogo. Eu não tô jogando, eu sou só um espectador. Ah, é mesmo. Aí no final ainda, ele tava perdendo a eleição por 2 votos e queria me colocar no jogo pra eu votar pra ele. Olha só. Ou seja, foi uma péssima experiência porque acabou que nada deu certo e o cara queria se sentir melhor mais do que os outros, né? Que é uma coisa que deve se evitar também no RPG, principalmente no live action. O narrador não é mais do que um outro jogador qualquer, né? É, todo mundo tá jogando igual. Eu vou ser bem sincero. O narrador, na realidade, na minha opinião, deveria ser só narrador no live action. Não deveria fazer personagem nenhum. Deveria só dar o plot da aventura e fiscalizar as regras. Porque senão gera estrelismo, né? Não, nesse caso, o ego era tanto que além dele ser narrador, ele era o personagem principal, digamos assim. Ele estava concorrendo à eleição e toda hora ficava usando presença, né? E queria que eu olhasse para ele, sendo que ele me tirou do jogo. Olha só. Não, mas é complicado. Estrelismo é uma coisa que vai rolar sempre muito em Vampiro. Então, já que a gente tá falando do estrelismo e tudo mais de Vampiro, o que você achou da nova estrela vermelha que acabou brilhando, que é o Vampiro Lula? Não essa estrela vermelha. Não é de 4 pontos. Olha, não joguei ainda Vampiro o Requiem, tá? Mas já joguei o novo World of Darkness, como o básico, com humanos. E já li a aventura introdutória, quase ainda estou para narrar o Mago, a Ascensão, aquela aventura introdutória que eles disponibilizaram no site da Devir. Adorei o sistema, cara. Adorei. Sim. Eu acho que eles melhoraram bastante do Old World of Darkness. Em questão de sistema, de rolagens, ficou muito mais prático, ficou muito simples e muito mais fácil também, né? Porque agora, ao invés de você adicionar números, você adiciona dados ou tira dados, sendo que a dificuldade é sempre a mesma. Fica... 8, 9, 10. Na verdade, eu acho que a dificuldade sempre é 8, né? 8, 9 ou 10. Eu não sei se tirou qualquer um dos 3, tá valendo. Ah, não, sim, para ter sucesso, com certeza. Não, é porque a dificuldade é 8, né? E aí você aumenta ou diminui dados. E o combate também tá... Que é inevitável você ter combate, então ele tá muito simples. Em uma rolada de dado você sabe se você acertou, se você errou e quanto dano você fez. É ótimo isso, achei muito bom. Em questão de poderes dos personagens e dos vampiros e dos magos, eu realmente não tenho muito conhecimento. Eu ainda não joguei um cenário próprio, assim. O que eu joguei mesmo foi uma adaptação de Call of Cthulhu, que o tio Nitro disponibilizou no blog dele, Nitro Dungeon, e com regras para o novo World of Darkness. Muito bom. Rola, assim... Rola muito bem. Eu gostei bastante. Apesar de adorar o Demon the Fallen e achar que é o melhor jogo de World of Darkness, pra mim é, e ele ser no estilo velho ainda, eu até gostaria de ver um sistema novo com a temática dos demônios. Eu acho que ia ficar muito legal mesmo. Ah, bacana. Eu, assim, eu já joguei, já dei uma mestradinha rápida no novo Vampiro, e o que eu posso te dizer é o seguinte: se não rolar a tradução meio rápida do material novo, não vai criar leitores fiéis, porque a graça de Vampiro é que cativou um monte de gente, porque tinha muito material sendo lançado um atrás do outro. Então você se apaixonava por aquilo, você queria descobrir mais. Era como se cada livro fosse literalmente um romance complementar. Só que o novo Mundo das Trevas está sendo deixado um pouquinho de lado, na minha opinião. E por estar sendo deixado de lado, infelizmente, estão deixando um pouco de lado as traduções do Novo Mundo das Trevas e tudo mais, que parece ser um cenário bacana pelo que eu joguei, o pouco que eu joguei e o pouco que eu mestrei. O que eu recomendo para qualquer narrador novato que estiver ouvindo agora e pensou, putz, preciso conhecer vampiro, começa pelo antigo. Dá uma chance pro antigo, você acha trocentos livros aí para comprar, usados e novos. Você encontra num preço muito acessível, você encontra muita gente que jogou e que gostaria de voltar a jogar. Dá para fechar uma mesa muito bacana, e aí depois você dá uma chance pro novo. O novo ainda, como eu disse, não tem muito material no Brasil, então deixa pra 2011. É, em questão de vampiro, que é o tema do podcast de hoje, sim, você tem razão. É, o que a Devir, que está traduzindo, está fazendo, ele traduziu O Mundo das Trevas, que é o básico, que até mesmo se você for jogar vampiro no Novo Mundo das Trevas, você precisa ter o livro básico, e depois ele lançou Antagonistas, e agora parece que está vindo Mago, o Despertar, e provavelmente vai vir o Changeling. Ah, não sei em que pé que tá o vampiro, sim. O vampiro lançaram. Só que mudou muito, por exemplo. Antigamente a gente tinha 13 clãs, né? Agora a gente tem 5, se não me engano, que é o Diva, o Ventru, Gangrel, Maket e Nosferatu. Só. E aí depois você tem os subclãs, né? E mudaram muita coisa na mecânica. Por isso que pode acabar perdendo um pouco do brilho. Recomendo começar por o vampiro antigo. É questão do costume de cada um, né? O pessoal acho que demorou um pouco a aceitar essas mudanças que houveram no vampiro, porque mudou completamente o foco, né? O foco agora do vampiro é outro, né? Antigamente você tinha aquela briga entre clãs, e eram muitos clãs. Agora parece que o vampiro deu uma rareada. Por exemplo, você mesmo falou, na sua aventura haviam 12 vampiros. Né? Imagina, você, Maringá, ter, sei lá, devia ter o quê? Uns 30 vampiros? Maringá. Pois é, na realidade tá super lotado, né? Se você for ver bem. É, toda a campanha, quando você começa, né? Você começa a perceber, nossa, por exemplo, minha cidade de São José do Rio Preto tem 400, 500 mil habitantes. É, se fosse juntar todos os vampiros que apareceram, ia ter mais de 30, 40 vampiros e falar, nossa, mas como é que existe população para tudo isso, né? Porque é difícil manter a máscara com tanto vampiro, né? Parece, eu tenho a impressão, porque eu realmente não joguei, que nesse novo World of Darkness, os vampiros são mais raros, os tipos de vampiros, então você não tem tanto encontros assim com vampiros, reuniões, e bailes e leilões, como sempre existe. É que, né? Uma das grandes diferenças que aí eu acho que pegou um pouco é no mundo antigo de Vampiro à Máscara, o gado tinha que ter medo de você. Você dominava a humanidade. No novo Vampiro, você tem medo do gado, você tem que ficar pianinho. E ninguém quer muito jogar pra ficar com o cu na mão, né? É, entendi. Na verdade, parece que agora eles conseguiram inserir o tal do horror, né? Porque geralmente quando você começava a jogar uma campanha de vampiro no velho Mundo das Trevas, muitas campanhas não tinham nada de horror, né? Era simplesmente o que a gente chamava de vampiro Power Ranger, né? Era super poder pra tudo quanto é lado. E agora parece que, né, existe até um teste. Se você encontra um vampiro de geração mais baixa, você obrigatoriamente foge ou desperta alguma coisa nele. Eu achei interessante. É que agora é assim, todo mundo tem aquela besta interior, né? E a tua besta, quando encontra a besta de alguém, fica naquela de quem é mais poderoso. É mais ou menos como quando você vai para um boteco, tem uma menina gostosa parada ali e tem um cara perto. Você dá uma de machão, o cara dá uma de machão pra ver quem cata a mulher. É quase isso. Ah, é tipo um comportamento de matilha. Pois é, bem isso mesmo. É. Então, pô, eu acho legal. Acho que vale a pena dar uma investigada, assim. Mas realmente tá faltando lançamento pra Vampiro nacional. Tá faltando nos Estados Unidos já tem muito suplemento pra o novo Vampiro. E até agora, no Brasil, a gente não tem visto nada, não. É culpa de um certo sistema que tem um número e uma letra, né, cara? Qual? 4E. Yes! Então vamos lá, pra fechar, de 0 a 10, já que a nossa mania é dar nota pra tudo nessa vida, que nota que você dá pra Vampiro? Você me pegou, porque eu não posso ser tão parcial assim, porque esse é um, é um podcast sobre vampiro, não quero desagradar ao pessoal que vai ouvir esperando coisas boas. Olha só, eu vou dar 8 pra Vampiro. Por quê? Porque eu tenho algumas ressalvas por conta de certos clãs serem muito individualistas quando você pega principalmente um jogador errado, tá? Quando você pega um jogador que quer ser estrela, que tem um ego maior do que a vontade de confraternizar, que é o objetivo do RPG, né? Então, alguns personagens tendem a ficar fazer uma mesa um pouco mais difícil de lidar. Fora isso, não tem como dar uma nota baixa para Vampiro, porque eu acho 8 uma nota muito boa, minha média na faculdade era 8, porque um tema que trouxe tanto RPGista pro hobby, que trouxe tanta gente pro hobby, você não pode simplesmente desprezar e falar que é uma porcaria, uhum, de jeito nenhum. Você, claro, você tem que ter atenção com certas pessoas. Como eu disse, tem pessoas que chegam aí à beira da loucura porque exageram, né? Mas é um ótimo jogo, é um jogo de descobrimento, é um jogo de intriga e de politicagem, que só perde em politicagem para Demon the Fallen, que esse é nota 10. Eu vou dar 10 para Vampiro porque foi o que abriu as portas para eu virar um RPGista. Vou dar 10 para Vampiro porque casa completamente com o que eu considero que é RPG, que RPG é interpretação, RPG é vivência, RPG é união. E eu vou dar 10 para Vampiro por um outro motivo muito simples, que é que Vampiro vai sobreviver, é uma coisa atemporal. Você vai ver. Muito bom. Bom, então fechamos assim mais um Advanced Podcast, dessa vez falando sobre Vampiro, né, Uzi? Gostei muito de falar sobre Vampiro, relembrar os bons jogos, e é bom também levantar aquela velha bandeira do não importa o que você joga, desde que você jogue RPG. É isso aí. Então, um abraço, Uzi, valeu por ter participado, e galera que tá ouvindo o APIC, um abraço pra vocês também, e rolling the 10, rolling the 20, só não rolling the 4 que pega mal. Falou, galera, abraço.